de cumprir. Depois da negra escuridão, depois do grande abismo sem fim, depois da grande tribulação, depois do sofrimento aqui, depois da triste grande.